esta cerimónia tem algo de simbólico, que é para a escola, que é para os alunos. Sim, muito. Os alunos estiveram muito entusiasmados e eles gostam de receber estes prémios porque trabalharam para eles todo o ano anterior, todo o ano letivo anterior, trabalharam para estes prémios e para eles é algo especial. E é motivo de, é também motivo de motivação, é uma motivação também para os alunos, para os jovens alunos. Sim, é uma motivação e nós na nossa escola, além de motivarmos os próprios alunos dos currículos normais, temos conseguido motivar também os alunos da educação especial, que hoje aqui estiveram presentes e que têm trabalhado muito, principalmente na horta biológica que nós construímos na escola. Esse papel também, e nesse escalão e nessas atividades para esses escalões, também é fundamental, não é? A escola ajudar a interagir. Os alunos estão muito integrados, mesmo nas turmas dos mais velhos, do secundário, e têm tarefas um bocadinho à parte, mas neste conjunto, é com as escolas, eles trabalham, nestas tarefas, eles trabalham todos juntos. Para o universo dos professores, a situação tem-se complicado? É um bocadinho complicado, eu este ano já consigo ter colegas que me ajudem e que têm algumas horas para me ajudar, mas às vezes há muitas tarefas, né? Com a escola há muitas tarefas e é complicado levar tudo a bom porto, chegar ao fim e fazer muitas coisas. A carga administrativa tem penalizado os professores? A carga administrativa? Sim, um bocado. E eu acho que até a própria plataforma Ecoescolas penaliza os professores, porque tem muitos formulários, muitos impressos para preencher